Brasil, sol de norte a sul, tudo bem. Fazer chover no sertão. Sou flagelado da paixão, retirante do amor, desempregado do coração. Tudo azul, todo mundo nu, no Brasil, sol de norte a sul, tudo bem. Fosse direção, nós somos muitos, não somos fracos, somos sozinhos nessa multidão, nós somos só um coração sangrando pelo sonho de viver. Eu nunca fui o rei do baião, não sei fazer chuva paixão, retirante do amor, desempregado do coração. Eu nunca fui o rei do baião, nem sei fazer chover no sertão. Sou flagelado da paixão, retirante do amor, desempregado do coração.